miséria reflete a cor de um povo só, longe do amor que faz da guerra. Quase sem forças, se arrastando no chão. Toda essa gente.